Bem-vindos a mais uma semana inteirinha de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, 23, uma da manhã, na pontinha da antena radar. E de hoje até sexta-feira. as iniciais e naturalmente as boas-vindas para mais uma emissão e a primeira de uma série de 5 emissões na pontinha da antena radar 97.8 MHz Rádio Difusão ao longo desta semana na radar. Há também o recurso à emissão online www.radarlisboa.fm. Please welcome Woven Hand, dois certos de Beautiful Acts e Quiet Night of Quiet Stars do álbum Ten Stones. Only a bit of trouble. The Trail of Death, o último álbum, The Century of Self. Iniciais do Viriato 25, a emissão que liga às noites da segunda à terça-feira. Álbuns Townstones e The Century of Self. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, recuperando um velho assunto ainda, se não de 2007, no início de 2008, a história da minha máquina de escrever. Mais daqui a pouco, 23h30, como é habitual, em plena Radar e em plena edição de Viriato 25. South by Southwest 2009. Let's go, gringo! Arriba! The Decemberists. E de onde és? Stubbs, quarta-feira, meia-noite. I had entered into a marriage in the summer of my 21st year. South by Southwest, do passado mês de março de 2009, em Austin, Texas, com a equipa da Radar, The Decemberists, The Rakes Song. Nico Case. Shit. Some People Have... deixa ver como é que se chama. Some People Got A Lot Of Nerve. São os soltos antes de chegarmos ao Tirolinhas. Lore of Years. Songs My Friends Taught Me. The glass. It's not clear why I can't just blast. Tirolinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM.

Be Still, A Little Diane, Dry Glass and Shadows, o primeiro tema, e este White as Diamonds. Mornings white as diamonds, silent from a night so cold, such a stillness, calm as the hourglass. Our lives are buried in snow. Tearing, the night can't hide his cry. is only a few of us left. Higher hills do not provide for hearts born of coral and moss, where rain won't fall beyond the stream and water is captive to. Is never still, and a voice is never silent. Shady rhythm calls the night, and that voice is never still. You know, a voice is never still, and a voice is never silent. Higher hills do not. Aproveitando o domingo de soltas, a Lila Diane do álbum novo To Be Still foram os títulos Dry Grass and Shadows, White as Diamonds e este Age All Blue. Vamos a caminho da nossa outra rubrica fixa desta primeira hora, 23h45, a colher de blues. Vai ser um pouquinho mais tarde e a responsabilidade vai caber aos Howling Bells. We'll be right back. inscrição nos nossos Neocuts aqui na Viriato, nas edições de Viriato 25, a semana passada, Howling Bells, álbum Radio Wars, na Independiente, os títulos Treasure Hunt e este Cities Burning Down. Os títulos antes da nossa primeira de 5 colheres de blues tomam-se à hora mais ou menos certa para que o tratamento dê resultado. Foram dois certos do álbum Radio Wars dos Howling Bells, por aqui na noite dentro da Radar. Esta semana a companhia no Nas Colheres de Blues é uma compilação Still Got the Blues, neste caso volume 2. Começamos hoje com Roy Gaines, First Rule of Cheating. Eating in secret places, trying to hide our faces, eating behind closed doors, wondering who knows. Wagon tongues will always reveal what the heart tries to conceal. Silent lips, I said they can't be bought. So remember, first rule of cheating is don't be caught. Oh, I first rule. Esta semana entregues à compilação volume 2 Still Got the Blues. A primeira contribuição foi de Roy Gaines. Continuamos com Sunnyland Slim. I had it so hard. So hard, but man, I'm gonna change my world. are driven from door to door. The guarantee my way of living now, don't have to worry, no, no. Oh, yeah. Oh, yeah. Let's ride, let's ride like a big wheel. Do King Biscuit Boy com a Ronnie Hawkins Band para terminar a nossa colher de blues desta noite e levar-nos até à meia-noite. Noite dentro na radar. Votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Duas cidades, dois estádios, 15º Super Box Super Rock. Porto, 11 de julho, Estádio Bessa 21. Depeche Mode. Full Velvet. Lisboa, 18 de julho, Estádio do Restelo, The Killers. Duffy. Décimo quinto Superbox. Superrock. Toda a informação em superboxsuperrock.net. Bilhetes já à venda. Apoio. Apoio. Radar. www.radarlisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. www.radarlisboa.fm. Tiraram-nos as palavras da boca, resta apenas referir a frequência Hertz, ou melhor, Megahertz 97.8, para broadcasting. É assim que o radar vai chegando aos seus melhores ouvintes, e neste caso, Viriato 25, a nova Toca do Lobo, no cantinho aqui à noite, entre as 23 e 1 da manhã, de segunda à sexta, o que com certo jeito dá também um terça à sábado. Hi, how you doing? We'll be right back. So begins the exodus to the land of the unclouded day. With blood-bought ticket in your hand, carving out a trail of tears along the way. Traveling ever homeward under crippling green, New America. Traveling ever homeward under crippling green, New America. On that railroad underground, the bound door tank was still that great whistle sound. Do arranque da segunda hora de Viriato 25 em plena noitinha da Radar, segunda para terça-feira, Podia ser uma exibição nos New Cuts, não fosse esta uma velha experiência da editora Bella Union no distante 2001. Chamam-se Lift to Experience. E o tema que destacamos aqui chama-se With Crippled Wings. Radar. Cução do Lola, radar. Janela da Costa na área. Radar. Reggae, radar. A hora do bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. 60 minutos com muito chá. Esta semana, a Radar viaja até a Austrália para recordar uma das mais importantes bandas da década de 80. Falamos dos Triffids e da sua obra-prima, Calenture. Este conjunto de canções emotivas é uma oportunidade para lembrarmos a escrita de David McComb e também para traçarmos o percurso da carreira dos Triffids. Calenture, de 87, é o álbum de família desta semana. É o álbum de família, apesar de entrar com o indicativo da hora do bolo, é um pequeno erro que se vai emendar rapidamente, esperamos. Triffids, Calenture, 1987, com Tiago Castro, primeira passagem, larga, 14 horas, quarta-feira próxima. Traveling strangers in distress. It's nestled among the ghosts of the pines under the shadow of a precipice. When a lonesome coming figure slips and loses grip, it tumbles into a crevice to his icy mountain crypt. Praise for guidance from above. They sing here on meditation. Lead us not into temptation. Give us some kind of explanation. Bury us in on the east face. me on the west. I may be covered over in the night. Bury me deep in your love. Familiares da semana com Tiago Castro, primeira passagem larga é quarta-feira às 14 horas, Calanche 1987 dos australianos The Triffids. Ainda o mundo de sul das Glen Tilbrook. Era um dos membros notáveis dos Squeeze. Relentless. Aliás, Relentless Pursuit. I spent too much time tiptoeing around. I'm standing on shaky ground. Dos Squeeze. Falámos há pouco em álbum de família em relação ao assunto novo da semana com os Triffids. Há, entretanto, a recuperação esta noite, logo após o final de Viriado 25, para Elliot Smith, Either Or, o álbum de família da semana passada. Saltamos de imediato para mais uma inscrição nos New Cuts, chamam-se Air Fronts. E felizmente o título chama-se No Way Down. Aliás, o single que rodamos é June Evenings, o álbum é que é No Way Down. Air Fronts. Para chegarmos ao Boomerang da Noite, outra ocasião depois do Air France para fazer mais um corte nos New Cuts. Sunny Day Sets Fire. I don't want Tem Viriado 25 em plena radar, a passagem de noite de segunda para terça-feira, a recuperação de um álbum de 2003 para Martina Topley Bird, genérico Quixotic. I'm not afraid to Viriato 25 de noite, dentro do radar, edição segunda para terça, é o Boomerang de Noite, recuperação de Quixotic de 2003 para Martina Topley Bird. Uma rubrica fixa ainda a cumprir-se até ao final da nossa emissão de hoje, na ponta da língua. Mais daqui a pouco, cerca das 0h50. A pontinha final da dupla hora de segunda para terça na antena radar, Boomerang Martin e Topley Bird, o álbum Quixotic, um último tema. Like a vibe of kiss, tricky makeup, paper, make it. up with so much time doing things I wouldn't normally do. Na ponta da língua encerra habitualmente as edições de Viriato 25. Não é obrigatório, mas grande parte das vezes acontece. Segunda semana de dedicatória ao duplo álbum Ed Sheeran de Kepa Junqueira. Nere sentimentua nahi deklaratu, Ameriketan nago hau ezin jukatu. Nere sentimentua nahi deklaratu, Ameriketan nago hau ezin jukatu. Hemen eginagatik ondo gobernatu, orkua segiten naiz asko akordatu. Onun zetorri nintzan utzirik anama, anai arrebak eta familia dana. Onun zetorri nintzan utzirik anama, anai arrebak eta familia dana. Egitia batikan desio nuena, geroztik triste dabilain ere barrena. Zazpi urtekin banuen segira, neska gazte guziak neroni begira. Ama zazpi urtekin banuen segira, neska gazte guziak neroni begira. Lurrik ikuitxu gabe gorputzari gira, ordu kuarintasunak asentatu dira. Ederra nuen dantzariarina, baina ez da izaten betiko egina. Gorpuz ederra nuen dantzariarina, baina ez da izaten betiko egina. Hemen eginagatik orain alegina, ezkera libertitzen orduan adina. Thank you. herria, goi herriko guztien atzegin garria. Hiru ta hiru zai dira ta hiru bederatzi, eskatzak mutiekin ez da biltza gaizki. Tamborin montana, tamborin montena, eragionan gari eta bulta morena. Tamborin montana, tamborin montena, eragionan gari eta bulta morena. Orain etorri zan, Madridik ordena, marabedi batean, mutirik onena. Onak baldin badira, ez dira garezti, txarrak baldin badira, probaututa utzi. Tamborin montana, tamborin montena, eragionan kari eta buelta morena. Tamborin montana, tamborin montena, eragionan kari eta buelta morena. Ederra zara baina ez ara rosa, kolore zuri gorri neskatxa morosa. Ederra zaren bezain bazina sekreta, maizago joko nuke lehioko kristeta. Tamborin montana, tamborin montena, eragionan kari eta buelta morena. Tamborin montana, tamborin montena, eragionan kari eta buelta morena. Beste zarra joaten dira Madalenara, Madalenara, Madalenara. Zantari eskatutzera nobion bana, komeni bada. Hain fikua, fikua, fikua, hain fikua, fikun berlatua. Hain fikua, fikua, fikua, hain fikua, fikun berlatua. Zantak erantzuten dien buru ez nerna, jano ez ora, no baleiz nada. Zer nahi duzu ebada nik egitea, zuen denbora pasatua da. Ai fikua, fikua, fikua, ai fikua, fiku merlatua. Ai fikua, fikua, fikua, ai fikua, fiku merlatua. Buruaz ezetz, buruaz ezetz, jarretin eskazar neube geratu nintzen. Geratu nintzen, geratu nintzen. Ai fikua, fikua, fikua, ai fikua, fiku merlatua. Ai fikua, fikua, fikua, ai fikua, fiku merlatua. Ai fikua, fikua, fikua, ai fikua, fiku merlatua. Ai fikua, fikua, fikua, ai fikua, fiku merlatua. Acoge el pájaro cus, voy a tu patio, y si no hay pájaro cus, contigo un rato. Acoge el pájaro cus, voy a tu patio, y si no hay pájaro cus, contigo un rato. Ai fikua, fikua, fikua, ai fikua, fiku merlatua. Ai fikua, fikua, fikua, ai fikua, fiku merlatua. Já muito pertinho do final de mais uma edição, a primeira neste caso de uma série de 5 na pontinha da antena Radar 97.8 MHz, é o Viriato 25, a nova Toca do Lobo, a nossa rubrica de despedida é Na Ponta da Língua, segunda semana consecutiva entrega ao duplo álbum Ed Shea de Kepa Junqueira. Boa noite, até amanhã. Take care. Adeus. Fico com a Radar. Imediatamente a seguir a recuperação de um álbum de família da semana passada, bem curioso, Either Or, de Elliott Smith, cuja carreira foi infelizmente bem curta. Mai ti anuncirà mi che sei tutti custe. Ez berririk jakiten murat galdutzira. Maitian nun zira nik etzaitut ikusten. Ez berririk jakiten murat galdutzira. Murat zeneritan ets behin bai berritan enina zinela ala kambiatu da zure dezeina itzeman zen.